Paz seja convosco, irmão. Amém? Você está feliz de estar aqui? Amém. Eu também. Então vamos aproveitar que você já está de pé. Pegue sua Bíblia. Quem trouxe, quem não trouxe, sempre tem umas Bíblias espalhadas por aí. Se você quiser, é só pegar. No Evangelho de São Lucas, capítulo 18... Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 18 em diante, até o 27. Quase você poderia escolher outros livros para acompanhar essa leitura, porque ela se repete. Mas, já que eu falei essa referência, você acompanha essa mesma. Amém? Lá diz assim: e perguntou-lhes um certo príncipe, em algumas versões fala governador, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-os pelos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E graças a Deus por isso. Amém? Pode sentar. Como eu comentei no início, esse é um texto interessante. Vamos usar essa palavra por enquanto. Ele se repete, ele está lá em Mateus, capítulo 19, está em Marcos, capítulo 10, e está em Lucas, capítulo 18. Com pequenas variações. Um é um jovem rico, outro é um príncipe governador, outro é um homem. Mas o texto é praticamente o mesmo na sua íntegra. E se ele está em três evangelhos, toda palavra de Deus ela não pode ser desprezada. Quem dirá quando se repete um texto três vezes, né? Tem alguma coisa que quer nos falar. E é um texto que eu creio que quase todos, né, que estão aqui já, se não todos, já ouviram falar dessa história do camelo da agulha, né, que sempre dá uma pulga atrás da orelha. Assim, pô, mas como é que é? Tem uns falam isso, outros falam aquilo. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai falar com você, assim como ele falou comigo também, e vai continuar falando comigo. Amém? Até porque quando nós pegamos um texto da palavra, nós precisamos, pela graça do Espírito Santo, buscar a revelação daquele texto. O que há por trás daquelas linhas que o Espírito Santo quer ministrar no meu coração e no seu coração. Isso, há umas duas semanas atrás, eu estava com o pastor Mir, com o tio no Teu Azul, e até eu falei com ele, fazia tempo que eu não vi uma escola dominical do tio Mir daquela forma, me lembrou antigamente. Quando ele pegou quatro textinhos de introdução de uma parábola, ele falou duas horas naquela escola dominical e todo mundo ficava assim. Eu falei: não, eu preciso aprender mais mesmo, né? E aí eu falei: não, eu não vou ler nunca mais a Bíblia da mesma forma. Eu preciso que cada texto Deus me fale, né, fale comigo. E esse é um texto, até então era um pouco esquisito para mim, né? Como o irmão Elias falou hoje, às vezes a gente lê algumas coisas e não entende. E esse era um que eu ficava falando: puxa, mas você fala do camelo da agulha, né? Você ouve tanta coisa, né? Deixa para lá, vai para o próximo capítulo e vai. Mas o Espírito Santo, durante toda a semana, né, começou a falar comigo e me fez entender algumas coisas. Uma delas, meus irmãos, é no primeiro versículo, quando a gente começa na história dessa, no contexto dessa história, no versículo 18, quando o nosso amigo governador, né, ele, como nós vimos, pode ser o príncipe, né, em outras versões, mas vamos chamar de governador, ele chega para Jesus e faz uma pergunta fatídica. Ele quer saber: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E ali a gente começa a entender, né, um pouco do contexto, E o nosso amigo governador, ele estava realmente preocupado em fazer o que ele disse. Ele queria fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna. E quando nós pensamos num governador, num príncipe, são pessoas que eles gostam de fazer as coisas. São pessoas que realizaram, que realizam, que acumularam riquezas e que acumularam poder. E eles têm certa, com certeza, um mérito próprio e capacidade e dons para fazer isso. E ele começa esse diálogo, né, que leva alguns 10, 12 versículos, querendo saber o que ele queria, o que era preciso fazer para ganhar a vida eterna. Meus irmãos, é o tipo da pergunta de uma pessoa autossuficiente que quer fazer alguma coisa por mérito próprio. Ele quer fazer alguma coisa para ganhar aquilo. Ele não se sujeita a pedir ou a perguntar ou a receber, mas ele confia no seu taco, como nós dizemos no nosso velho bom em português. Ele tem a sua capacidade, ele tem dinheiro, ele tem poder. Ele tem toda a possibilidade de fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna. E é isso que ele queria fazer. Ele queria fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna. E com todos os seus títulos e com toda a sua experiência de um governador e de um príncipe, ele já começa muito bem, ele fala bom mestre. E Jesus, no versículo seguinte, no versículo 19, já dá uma nos dedos desse cara. Já pega a regra e já manda ver. Porque, indo um pouco mais a fundo, nós vamos descobrir que esse título bom mestre, ele não é nada comum naquela época, na Palestina. E que isso não é comum. E o que o nosso indivíduo governador ele queria era dar uma massageada no ego de Jesus. Ele queria, não, vamos ver se pelo menos ele me dá um atalho, né? Ou se eu consigo sentar na janela, né? Aquela história, se eu consigo alguns privilégios. E já chama Jesus de bom mestre e dá aquela, né, massageada no ego, né? E isso me lembrou, meus irmãos, é duro falar isso, mas como se fossem alguns discursos políticos. Já viram dois políticos conversando, né? Do Senado, né? Não vou entrar nessa questão, mas, né, da Câmara, dos deputados em Brasília. Os dois, às vezes, são inimigos políticos. Mas eles ficam, né, com perdão da palavra, mas, né, puxando o saco mesmo um do outro. E ficam, né, naquela lambeção que dá até uma raiva, né? Pô, não, porque o senhor tem uma vida pública e tal. Quando a gente pega no canal, assiste aqueles plenários do Senado. Não, porque a Vossa Excelência é um homem de muito respeito no seu estado, e barará, barará, é uma balela, e o que o cara quer não é nada daquilo, né? E ele, se pudesse, né, ele detonava o outro. E nessa, né, com esse vocabulário tão eloquente, né, o nosso amigo governador começa a conversar com Jesus, chamando ele de bom mestre. E o mínimo que nosso amigo governador esperava era uma recíproca. Sim, meu nobre governador, o que você quer, né, está perguntando é algo muito simples. Ele esperava no mínimo uma recíproca, porque isso é de comum, né? Todo mundo fala que quanto mais alto o escalão, menos o cara se suja as mãos. Então, nessa conversa carinhosa e delicada, ele esperava uma recíproca de Jesus. Mas aqui já nós tiramos a nossa primeira lição. Que Jesus, ele não veio para trabalhar com métodos humanos. Ele não funciona, né? O reino dos céus, o nosso relacionamento com Deus, não funciona da mesma maneira com que nós fazemos as coisas aqui na Terra. Jesus não precisava ter o seu ego massageado, e nem muito menos estava preocupado com a profissão, com a graduação daquele governador, ao ponto de receber, de retrucar até um título, falando meu nobre governador, qualquer coisa parecida. Jesus não funciona assim. O nosso relacionamento com Deus não funciona assim. Ele não está preocupado no seu título, e muito menos qual é a estratégia que você vai usar. Se você vai usar de uma certa politicagem, de uma certa, né, educação, principalmente para buscar uma segunda intenção, um segundo interesse. E nós atiramos nessa noite já uma primeira lição dessa história. Que agradar a Jesus com métodos humanos não funciona. Não podemos agradar a Jesus com aquilo que nós, às vezes, fazemos com o nosso chefe ou com nossas outras pessoas para buscar, né, algum benefício ou outro. Ele sonda o nosso coração. O Salmo 39 fala que Deus sonda o nosso coração, conhece os nossos caminhos. Ele sabe qual é o propósito que tem. O que, que você quer chegar com aquilo? Aonde você quer chegar com aquela história? Isso não funciona, meus irmãos. Nós precisamos ser transparentes, nós precisamos ser sinceros. E quando, sem contar essa tentativa frustrada do nosso amigo governador de manipular Jesus, porque nada disso, né, o grande objetivo dessa história toda era manipular. Como, né, o tio sempre comenta, né, você pega, né, o Senhor Jesus pela mão e sai andando para aqui e para lá, Senhor Jesus, agora abençoa aqui, agora abre ali, agora resolva aquele problema, né, sempre, né, que seja feita a minha vontade, né, aqui na terra e no, aqui na terra e no céu. E não funciona assim. Nós não podemos manipular, embora tentamos. E tentamos mesmo. Senhor, né, isso é justo. E veja, né, como aquela situação, né, fulano, ciclano de Beltrano, acontece isso, isso, aquilo, e colocamos a nossa vontade aos pés da cruz, né, e às vezes oramos para que caia fogo do céu e consuma ele, né, ou fulano, ou outro, alguém, porque colocamos uma vontade nossa, tentando manipular o, né, o dom, a mão de Deus ao nosso favor. Sem estar preocupado, qual é a vontade de Deus? Qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus? Que ela sim é boa e não a nossa. Mas tentamos usar isso ao nosso favor. Assim como aquele nobre governador estava ali. E assim, meus irmãos, embora as palavras tenham sido bonitas da boca desse nosso amigo, né, cheias de mel, de doce, isso me lembra também um versículo do profeta Isaías, quando ele foi muito inspirado por Deus, né, a escrever sobre uma profecia que o próprio Senhor Deus havia dado para ele. E está lá em Isaías 29, 13, não precisam abrir, que eu vou ler para os irmãos, e diz assim. Porque o Senhor, pois o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O profeta Isaías estava falando justamente o que aconteceu com esse governador e o que acontece com tantas vezes na nossa vida. Nós falamos as coisas muito bonitas, mas o nosso coração, né, está longe. Nós estamos perto, né, perto dos lábios, mas longe do coração. Isso aconteceu com o povo de Israel na época do profeta Isaías, isso aconteceu com o nosso amigo governador nos tempos de Jesus, isso acontece nos nossos dias também. E cada vez que nós lemos isso, já tem que vir um temor do nosso coração, que nós cantamos tantas coisas lindas, e são mesmo, mas cantamos às vezes da boca para fora. Uma vez eu vi uma frase dizendo que o cristão, ele mente, a ocasião que ele mais mente é quando ele canta. E é verdade. Porque nós cantamos tantas coisas, né, e cantamos, e levantamos as mãozinhas, né, fazemos até coreografia às vezes, né, e, né, bate aqui, bate lá, e é legal, né, e é necessário ter alegria. Mas, além dos nossos lábios, o nosso coração precisa estar na presença de Deus. E o nosso coração não pode estar longe, né, aquela história do piloto automático, tal, que você entra, fica ali cantando e deixa, né, fica pensando na amanhã, na segunda-feira. Isso não serve, meus irmãos. Isso é abominável para Deus. E nosso amigo governador estava ali, com palavras doces, cheias de mel, querendo, né, dar um jeito na situação, mas o coração dele não estava tão assim. Mas o diálogo continua. E no versículo seguinte, né, no versículo 20 e 21, Jesus fala para ele, fala assim, ó, faz, cumpre os mandamentos, você conhece. Você conhece quais são os mandamentos. E você, com isso, vai ganhar a vida eterna. E ele responde, não, sim, todas essas coisas eu tenho feito desde a minha mocidade. Interessante que, nesse momento, meus irmãos, não havia ainda um plano completo de salvação para o homem. Jesus ainda não havia morrido, o véu ainda não havia se rasgado. E para aquele povo de Israel, que o importante era cumprir a lei que Moisés havia deixado. E nós estávamos na dispensação da lei. E isso era necessário, cumprir a lei. E Jesus fala isso, fala assim, bom, você já sabe, é só cumprir a lei. Mas é interessante que o nosso amigo governador dá uma resposta do tipo, não, isso é muito simples, eu já faço desde pequenininho, né? isso já sei, isso eu já faço. Interessante que, indo um pouco mais a fundo, meus irmãos, existe um negócio chamado Talmud, que é uma compilação de escritos históricos em, né, da época do povo judeu, né, da época de Jesus, é mais ou menos isso, né? O Ero conhece o Talmud. Não sabe. Enfim, existe uma compilação histórica que fala isso. E lá se diz que Desde o povo judeu, eles acreditavam que apenas Moisés e Arão haviam cumprido todas as leis sem falha. Os restos de Davi, né, para baixo, né, tudo que parecia profeta, sempre tinha passado algum momento na sua vida que ele havia esbarrado e havia caído em uma lei ou outra, até porque a lei era uma coisa difícil de se cumprir. Era algo realmente pesado. Tanto que, né, fala que a letra mata, né, o espírito vivifica. E essa letra, essa lei, né, havia ainda essa crença que apenas Moisés e Arão haviam se, né, conseguido cumprir essa lei. Mas não, desculpe, eram três. Agora havia o nosso amigo governador, né, que havia cumprido também. E aquilo soa um pouco mal, né, seja para aquelas pessoas que estavam ali de papagaio e de pirata, ou não observando o diálogo, ou como para próprio Jesus, porque ele se embute de um certo orgulho, de uma presunção, de algo que, literalmente, ele se coloca superior a tantas coisas como se aquilo fosse algo tranquilo. E para aquela época, para aquela situação, não era você cumprir a lei do começo ao fim. Mas não, para o nosso amigo governador, isso era um ponto passado. Interessante que ele me lembra, esse meu amigo governador, quando nós pegamos no próprio capítulo 18 de Lucas, agora não tem referência, quando você tem a parábola do fariseu e do publicano. Quando nós também temos um amigo, nosso amigo fariseu, que chega no templo e fala assim, não, Senhor, eu oro aqui, eu jejuo, eu pago os meus dízimos, e ele faz tudo o que é de bonito, como se fosse até uma maneira de negociar com Deus. Porque, afinal de contas, ele está fazendo a parte dele. E o nosso amigo governador também está fazendo a parte dele, também ele está cumprindo todas as leis. E ele coloca isso, né, semelhante de uma maneira como esse fariseu, né, querendo, literalmente, pensando numa conta bancária nos céus, onde o saldo dele está cheio porque ele está fazendo a parte dele. Mas não é simplesmente assim, meus irmãos. Porque não basta fazer. Nós estamos ainda falando de fazer coisas, de cumprir a lei. Nós, também, às vezes, como um fariseu, e assim como o irmão Marcel disse esses dias, essa eu anotei no meu caderninho, sempre quando nós lemos fariseu, doutor na lei, na palavra de Deus, no Evangelho, pare e pense, porque o próprio está falando com você. E assim como esse fariseu, e assim como esse doutor da lei, nós também, às vezes, nos embutimos de tantas coisas que também nós fazemos. Estamos aqui no domingo à noite, estamos perdendo o fantástico. Poxa, Senhor, né, eu saio longe, pego o ônibus, gasto gasolina, venho aqui na igreja, dou um dízimo, né, faço tantas coisas boas, e ainda o Senhor me pergunta, né, o que eu preciso, né, ainda como se eu já não tivesse a minha passagem para o céu garantida. Nós também às vezes fazemos isso, né? E aqui nós tiramos a nossa segunda lição. Nós fazemos às vezes coisas justamente por uma questão de consciência. E pior, fazemos e às vezes acreditamos que estamos fazendo bem, né? Porque, afinal de contas, toda semana nós estamos ali, ou até, poxa, eu vou até no culto de oração na quarta-feira. Meus irmãos, não é pelo muito fazer, mas é pela sinceridade que você faz. E com o objetivo que você está fazendo. Se você dá o seu dízimo, simplesmente porque às vezes, né, vem uma história e fala assim, não, vem um devorador e come todo o seu salário, ai meu Deus. Ou se você realmente está entendendo, né, que, desculpe pelo menos, concentra, mas vem um devorador e come tudo, ou senão você entende que realmente Deus te abençoa, Deus te guarda, é dele, né, o seu emprego, é dele a sua vida, é dele a sua casa, é dele o seu carro, e você não pode fazer nada além do que simplesmente honrá-lo e louvá-lo, às vezes com uma parte do seu salário. O propósito, o que está no seu coração, é que faz toda a diferença. Não são valores. É a história da viúva pobre. Não vou pegar sobre dinheiro, tá? Só não quero perder também o foco, eu já estou indo para o lado. Mas enfim, não é como uma oferta da viúva pobre, que eram duas moedinhas, mas fez a diferença. Às vezes você vem num culto, né, chega um pouco atrasado, às vezes tem que sair um pouco antes, mas você pode prestar o teu melhor culto a Deus. E às vezes você está aqui, né, do começo ao fim, e está com a sua cabeça um pouco longe, né, perto dos lábios, longe do coração. Meus irmãos, nessa noite esse governador nos ensina que não basta apenas fazer as coisas, assim como aquele fariseu, né, no texto anterior. Nós precisamos fazer de uma certa sinceridade, nós vamos fazer com um certo desejo. É hoje. É hoje que eu vou para a igreja. É hoje que eu vou para aquele curso de oração e vou ter um momento com Deus onde Ele vai falar comigo. Meu espírito vai ser alimentado e eu vou sair de lá diferente. É hoje que eu vou me encontrar com o meu Deus vivo, verdadeiro, e Ele vai falar no meu coração uma palavra só para mim. É hoje. Esse buscar que nós precisamos resgatar. Mas, nosso amigo governador, ele apenas fazia algumas coisas. E aí, Jesus lhe dá um desafio. E Jesus, nos próximos versículos, fala: quer saber, meu amigo, já que você é o bonzão, já que você faz tudo, então faz o seguinte, versículo 22 e 23. Ainda falta uma coisa: vende tudo, dá aos pobres e vem me seguir. Eu não queria estar na pele desse cara. E o cara ouviu isso, né, e o versículo 23 fala que ele ouviu e ficou triste. Meus irmãos, o que que Jesus estava querendo dizer com isso? Onde vamos chegar com essa história? Muito simples. Naquela época, a propriedade, o que havia de propriedade, era o bem supremo da família. Jesus colocou um desafio para ele realmente deixar tudo e colocar Jesus em primeiro lugar. Para ele vender as suas propriedades e seguir. O vender as suas propriedades seria deixar a riqueza, deixar o dinheiro, deixar inclusive a família, porque a propriedade ele simboliza muito a questão da família. E entrar numa caminhada com Jesus que naquele momento ele não saberia onde isso ia dar. E esse é o desafio que Jesus coloca para ele. Que ele ocupasse a primeira posição, né, numa lista de prioridades da vida dele. Então, o que é mais importante para você? Pergunta Jesus. A sua casa, a sua família? Ou realmente a vida eterna? O que é mais importante para você e para mim nessa noite? Será que Jesus que ocupa aquele primeiro lugar na nossa listinha de prioridades? Jesus desafia e quer saber essa resposta se ele era o primeiro. Porque se ele não for o primeiro, não tem o porquê existir. Tem um cântico que fala isso. E interessante que quando ele coloca isso dessa questão da família, nós podemos nos lembrar até da própria questão de Abraão. Abraão teve um desafio parecido com o nosso amigo governador, bonzão, que estava ali, né, cheio de quero-quero. E Abraão teve a mesma questão. Deus chegou para ele e falou assim: Abraão teve um momento de um chamado. E Abraão teve que sair da terra de Ur, né, deixar a sua parentela e seguir por um caminho para ser pai de uma grande nação que ele também não sabia onde deveria estar. Então ele deixou a sua propriedade, deixou as suas terras, na terra de Ur, e foi seguindo o chamado de Deus. E não parou por aí. Logo depois, Deus ainda pediu para que Abraão entregasse sua família. Aonde? No Monte Moriá, quando Abraão pediu para que Isaac fosse, né, ofertado a ele. E Abraão pegou o seu filho, né, pegou o cutelo, né, e estava pronto para fazer aquilo que Deus havia pedido. Momento de entrega. Abraão entregou as suas terras, Abraão entregou a sua família. E o que que aconteceu? Ele foi pai de uma grande nação. Deus restituiu suas terras, Deus restituiu, né, a sua família, até porque Isaac não foi ofertado, mas o coração de Abraão estava entregue a Deus. Ele reconheceu já quem que era Deus naquela história e o chamado que ele estava tendo, ao ponto de ele ir lá e entregar o que era necessário. E o nosso amigo governador teve a mesma oportunidade nesse dia com Jesus, só que ele não passou no teste. Eu não sei qual seria a história se ele tivesse feito isso. Talvez ele seria um outro Abraão, mas ele demonstraria que o coração dele estaria realmente nas mãos de Deus e que ele realmente estaria colocando Jesus em primeiro lugar. E eu não tenho dúvidas que Deus ainda restituiria todas as suas propriedades, toda a sua família, e que haveria uma grande bênção nessa história. Mas eu tenho, o que o texto nos fala é que o nosso amigo governador, ele reprovou. Ele ficou triste. Ele disse naquela tristeza, né, e naquela atitude que Jesus não era o primeiro na vida dele. Não era Jesus que estava no primeiro lugar. Não era por ele que ele fazia todas as coisas. Ele fazia as coisas pelas suas propriedades, pela sua família, mas não por Jesus. Ele não estava disposto a fazer aquilo. Ele estava disposto a fazer, né, do jeito que ele achava que estava fazendo, mas não nesse nível de entrega. Qual é o seu nível de entrega? Qual é o meu nível de entrega? Jesus não está interessado na propriedade dele. Jesus está interessado no coração dele. O que está no coração desse homem? O que está no nosso coração nessa noite? Que ponto que nós colocamos Jesus nessa história? Na nossa vida, na nossa listinha de prioridades. Interessante que, se ele tivesse entrado nessa ideia de colocar, de vender essas coisas e de seguir a Jesus, assim como Abraão fez isso, ele estaria vivendo na dependência de Deus. E aí, meus irmãos, entra um ponto interessante quando nós começamos a entender essa questão de dependência e de confiança. Quem só confia em si mesmo não consegue depender de alguém. Se você, no caso do nosso amigo governador, e no nosso caso também, nós confiamos nos nossos talentos, nas nossas capacidades, na nossa segurança, no nosso seguro, nas nossas coisas, nós não conseguimos depender de Deus. E esse nosso amigo governador, ele não conseguia depender de Jesus naquele momento. Ele não conseguia fazer como fez Abraão, e simplesmente largou tudo e foi, porque ele não confiava, ele confiava em si e não dependia de Deus. Meus irmãos, essa questão da dependência é uma questão que nos fala muito. O quanto você tem que abrir mão das suas coisas, da tua segurança, para viver uma dependência com Deus. Para viver de uma maneira onde você depende, né, exclusivamente de Deus. Os irmãos sabem, há pouco tempo nós também passamos por dias difíceis. E chega uma hora que você olha para o seu lado e não há solução, você precisa depender exclusivamente de Deus. E ali a sua fé é provada. E glória a Deus por isso. Mas você vê onde não há nada que você possa fazer, não há remédio para se comprar ou não há um médico para procurar, quando é necessário você, né, simplesmente, 100% da sua fé, você apoia e fala assim: Senhor, se eu estivesse sem o Senhor nessa história, nós não, né, não haveria como suportar. Mas com Jesus no nosso barco, né, é uma questão de tempo e tudo vai estar bem. Meus irmãos, isso é uma questão de dependência, é uma questão de confiança. E o nosso amigo governador não tinha isso, e o nosso amigo Abraão teve. E nós precisamos reavaliar isso dia a dia na nossa vida. A que momento que a gente vai parar de confiar nas nossas coisas e viver uma dependência, uma confiança real e clara em Deus. Um outro ponto que ele ficou triste é que ele entendeu que, se ele não estava tomando aquele posicionamento que Jesus falou, ele não conseguiria fazer as coisas para conseguir a vida eterna. Que tudo isso começou naquela conversa da vida eterna. Ele não conseguiria ter a vida eterna se ele não estivesse fazendo aquilo. E isso também o entristeceu. Novamente, ele não havia entendido, meus irmãos, que a questão de uma vida eterna não é simplesmente fazer alguma coisa para conseguir. Ele é uma, é pela graça. É um dom de Deus. E nesse momento ele não tinha entendido mesmo isso. E ele ficou triste porque uma pessoa de posses, uma pessoa que tem, né, condições, que tem talentos, né, como nós comentamos, ela não consegue depender exclusivamente de alguém. Ela não consegue pedir um favor. Existe uma questão de orgulho. Existe uma questão de falar assim: não, eu não preciso pedir isso, eu vou lá e cumpro. Não, eu não preciso pedir aquilo, eu vou lá e mando fazer. E nessa questão ele entendeu que tudo aquilo que ele havia conquistado pelos seus esforços humanos e coisas, e não há nada de errado nisso, mas tudo isso não servia realmente para garantir uma vida eterna. Ele não podia, por ele, conseguir uma vida eterna. Ele não podia comprar o passe. Alguns vendem. Enfim, não chega também. Vende a passagem para um lugar que não vai. Mas enfim, ele não conseguiria comprar essa passagem, ele não conseguiria comprar o terreno celestial, ele não conseguiria fazer nada com tudo aquilo naquele mundo e naquele castelo que ele construiu. E ele entendeu isso quando ele disse não para Jesus. Por quê? Aí entra uma questão, meus irmãos, de mentalidade. Ele não estava acostumado. Entra uma questão de sentimento de orgulho, de presunção. Entra uma questão de arrogância, onde você fala assim, não, de confiança em si mesmo, de autossuficiência. E aí ele percebeu que se dependesse, enquanto ele não tirasse esses falou esses sentimentos do coração, ele não estaria indo para a vida eterna. E com essa situação, com essa tristeza que ele deixou, né, dessa situação de impotência que ele teve, para ele talvez fosse uma novidade ter uma sensação de mãe, um sentimento de impotência, assim como para nós. Né, às vezes fala assim, não, né, como eu comentei há pouco, está com uma dor de cabeça? Poxa, tem duas opções. Eu posso orar para Deus levar a minha dor de cabeça, ou senão eu vou na farmácia, compro uma Neosaldina, pago R$6, tomo dois comprimidos e ela vai embora também. A hora que você tem essa opção, beleza, a gente toma o remédio, ora, né, está tudo resolvido, porque um dos dois vai funcionar. Mas a sensação de impotência é quando você olha e fala assim, não tem Neosaldina, não tem farmácia, e agora eu vou depender disso. Essa sensação de impotência ele teve. E isso é bom. Isso é sadio. Faz com que nós nos lembremos quem nós somos e quem é Deus. Que nós somos vermezinhos de Jacó, somos uns pozinhos aqui e acolá. E que nosso Deus, sim, a Ele seja toda honra, toda glória, todo poder. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico dos médicos, Ele é o príncipe da paz. Senhor Jesus é o nosso príncipe da paz. Ele que nos garante a vitória, como está em Romanos. E nesse momento, esse castelinho do nosso governador foi para baixo. E aí vem Jesus, com sábias palavras, e fala, versículo 24 e 25. E vendo Jesus que ficara muito triste, disse, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ai, pronto, agora não tem escapatória. A gente vai ter que vender os carros, meus irmãos. Vamos ter que, né, resolver essa história, porque temos um camelo e temos uma agulha. Pois bem, aí existem livros e livros, enciclopédias e enciclopédias, manuais e manuais, falando um monte de coisa. Quais são as opções que temos nessa história? Né? Camelo e agulha. Primeira linha teológica. Vamos falar assim. O pessoal fala que houve uma pequena troca de letrinhas. Existe o camelon e o camilon. E aí, às vezes, um copia, outro copia, outro copia, copia, trocou o E pelo I, e era um camilon e virou um camelon. E a diferença dessa história do nosso amigo camelo é que do camelon era camelo e o camilon era uma corda fina, era um barbante. Aí, ó. Era um barbante. E o que um barbante poderia passar numa agulha, que até que as agulhas antigamente não eram tão pequenas assim, com um pouco de esforço e estava tudo resolvido. Né? Aí isso se pregou durante séculos. Séculos. E aí chegaram à conclusão que era uma desculpa para quem não conseguia explicar muita coisa. Aí temos uma segunda teoria. Não, veja bem, a agulha, o camelo é o camelo mesmo, não é mais o barbante. Né? Livramos é o camelo, mas a agulha... Nós temos a porta nas cidades e as portas medem 3 metros por 3 metros. É uma boa porta. Só que para não ficar abrindo a porta toda hora, né, para o pessoal passar e tal, eles faziam uma portinha, né, só para passar uma pessoa. E essa porta se chamava agulha. E é por ela que o camelo tinha que passar. Aí o camelo vinha, né, tirava as cargas, né, dobrava o joelho, furava daqui, os caras puxavam o camelo daqui de lá, mas passava. Passava. Passando, estava tudo resolvido. E aí veio, né, também durante dezenas, né, dezenas de anos, se pregou que a agulha, né, era a porta e tal. E aí, recentemente, fizeram um estudo e viram que essa história de aquela portinhola da porta se chamar agulha, isso veio muito depois da época de Jesus. E que naquela época não se chamava agulha. E aí o pessoal começa a ficar muito bem preocupado de novo, porque essa história de ser a portinhola também não está funcionando. E agora? Agora a gente sobra o quê? O camelo, que é o maior, era o maior animal da época da Palestina, ou seja, quem estava ali ouvindo e falando, o maior bicho que eles conheciam era o camelo, não sabiam que tinha outros elefantes nem nada, porque não se conhecia isso, na Palestina. Então, temos o camelo que é o maior animal e temos a agulha. E aí vem a questão. E aí, meus irmãos, nós entramos numa linha que isso realmente é um impossível. Como assim impossível? Não, é muito impossível. Se vocês conseguirem passar um camelo por dentro de uma agulha, vocês me avisem. Mas eu creio que isso seja impossível. E um monte de gente também acredita que isso seja possível. E Jesus realmente está usando o que ele chama de hipérbole, que é uma forma, né, de se falar que realmente aquilo era impossível. Que nem quando a gente fala assim, poxa, mas eu já até falei mil vezes, né? Você já falou bastante, você usou mil vezes. E ele está falando que aquilo, o camelo na agulha, realmente é uma coisa impossível. Meus irmãos, e de fato, o camelo na agulha não funciona, é impossível. E quer saber mais? Graças a Deus é impossível. Glória a Deus que é impossível um camelo passar por uma agulha. E glória a Deus por isso. Porque Jesus, nesse momento, ele está dando uma resposta que a salvação, a vida eterna, ele é impossível para o homem. Porque isso, meus irmãos, é um milagre de Deus. Isso é um milagre de Deus. Isso não é pelo esforço humano. Isso não é por nada. O governador possa fazer o que ele quiser, ele não vai conseguir. Os ricos e poderosos não vão conseguir. Os pobres, coitadinhos, menos ainda, não podem nem comprar o bilhete premiado. Porque isso é impossível para o homem. Você entrar no reino dos céus à custa de esforço humano é impossível. Poxa, como assim? É impossível, meus irmãos. Existe uma... A salvação é um milagre de Deus. A salvação é algo dado por Deus para a humanidade com um amor e com uma graça que nós vamos entender. Porque aí Jesus explica um pouco melhor essa história nos versículos seguintes, que são lindos. Quando o pessoal já entendeu que ele falou que é impossível, e alguns dos ouvintes, que nessa história o governador já estava longe, vira e pergunta: quem pode se salvar? Quem pode se salvar? Se nem o poderosão pode. E agora, né, para alguém entrar no reino dos céus é mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que alguém entrar no reino. Aí Jesus fala: para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quando Jesus fala isso, ele está falando que a salvação, meus irmãos, vem de Deus. A oportunidade de nós entrarmos na vida eterna, ela vem de Deus, ela não é nossa. Ela é um presente de Deus para a minha vida e para a tua vida. E nós, às vezes, não sabemos disso. E tem um mundo inteiro aí fora que também não sabe disso. A salvação, meus irmãos, é pela graça. E a graça é o dom... Eu achei uma definição de graça, olha só que coisa, né? No Wikipedia, na internet e a cultura. Lá fala um monte de coisa, inclusive que é graça. E a definição de graça lá, eu achei lindo. Segundo, né, o site fala que graça é favor imerecido pelo homem, fruto da misericórdia e do amor divino. Isso é graça. É um favor imerecido. Você não merece aquilo. Você não fez isso, alguma coisa, para ganhar aquele presente. Você ganhou ele imerecidamente. Você ganhou ele sem merecer. Isso, meus irmãos, é a graça e a salvação que nós temos hoje em Cristo Jesus. O sacrifício que Jesus fez na cruz, ele foi por mim, por você, ele fez sem nós merecermos. Sem nós entendermos quem ele era, porque ele nos amou primeiro. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Meus irmãos, isso é um presente. É a nossa vida, é a nossa fé, baseada em algo que Cristo fez. Que Cristo, né, fez o plano dele na cruz, baseado num amor que Deus nos amou primeiro. Mesmo nós sendo pecadores, estávamos mortos, mesmo nós temos negado, temos caído, temos, né, desde a queda até toda a história do homem, Deus, no seu infinita misericórdia e no seu infinito amor, ele manda seu Filho e nos dá a oportunidade de uma vida eterna com ele, pela graça, de graça, sem pagar nada, sem precisar fazer nada, sendo um favor imerecido, sem precisar fazer nada, sem precisar cumprir, né, ou fazer qualquer sacrifício. Nós precisamos entender e aceitar essa situação. Meus irmãos, isso é um milagre. E Paulo, quando escreveu assim, em Efésios capítulo 4, capítulo 2, do versículo 4 em diante, eu vou ler para os irmãos, ele resolve e explica essa questão que nós estamos conversando de uma maneira muito detalhada. Ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, como que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e não isso, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, o governador não poderia se gloriar. Nós não podemos nos gloriar. Nós precisamos entender e receber que nós temos um Cristo que está de braços abertos, que já fez a sua obra na cruz, através do amor que Deus teve conosco, e nós precisamos entender e crer nisso. Isso nós teremos a vida eterna. Nisso nós conseguimos, porque isso é impossível para o homem, e isso é possível para Deus. E é nesta noite, meus irmãos, que nós precisamos refletir nisso. Refletir sobre esse primeiro amor, esse amor que Deus fez conosco. Refletir que nosso bem maior, nosso bem supremo é Jesus, e Ele precisa ocupar a nossa primeira posição. Ele precisa ocupar o primeiro ponto da listinha. Ele precisa ser a nossa razão de vida. Nós precisamos ser o nosso amor maior. Ele precisa ser a nossa... Nós precisamos depender dEle incondicionalmente. Nós precisamos dar a nossa vida nas suas mãos. E Ele só está interessado em uma coisa. Ele não está interessado nas suas doces palavras manipuladoras. Ele não está interessado nos seus cargos, no seu poder, nas suas propriedades. Ele só está interessado em você. Ele está interessado no seu coração. Simplesmente isso. Nada mais interessa para Jesus. E quando nós dependemos dEle, nós começamos a experimentar um outro tipo de vida. Uma vida com intimidade, uma vida com relacionamento. Queria que você, por baixo da sua cabeça nesse momento, e essa história do nosso amigo governador, que nós ouvimos essa noite, você fizesse um exercício de imaginação. Imagine que você está conversando com Jesus e Ele tem essa conversa com você. Quando Ele te pergunta se você venderia as suas coisas, ou independente de vender, talvez o vender não seja fácil, não seja mais difícil, mas quando Ele te pergunta se você abriria a mão daquilo que você julga mais importante na sua vida por causa dEle, se você poderia colocá-lo em primeiro lugar, se você está disposto a não confiar mais em você, mas viver uma vida dependente de Deus, se você abre mão dos seus sonhos para experimentar mais essa vida com Ele. Meus irmãos, faça exercício de imaginação. Imagine esse diálogo com Cristo e fale para Ele, você, o que você falaria, o que você responderia. Ouvindo que Ele, sabendo já, hoje, no século XXI, que Ele morreu por você, que Ele já fez isso, que hoje nós temos o véu foi rasgado de cima a baixo, e nós temos hoje um livre acesso a Deus, e nós podemos chegar até Ele e ter esse relacionamento. Continua com a cabeça curvada, imagina esse diálogo, e dê a tua resposta para Cristo nessa noite, enquanto você ouve uma música. Na presença de Deus, eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nas palavras desse hino que a gente vai cantar. Esqueça Leni e Elias e fiquem orando em nome de Jesus. Bye. não podes fluir, o que estás a pedir, quando tu deixas voltar, quando tu